There's a dream in my soul, a fire deep inside me. There's a me no one knows, waiting to be set free. I'm gonna see that day. Tonight I'm loving you.

body, or do you hold it against me? Yeah. Todo mundo ama Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Acompanhamos mais um Pop Hits e os 5 sons mais votados no portal TargetW.com, que é referência para o mundo. Excelente noite de quarta-feira, aliás, espero que seu dia tenha sido perfeito. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on your favorite station. Número 1 na noite, Hold It Against Me, com Britney Spears. Na segunda colocação, Pink, Perfect. Número 3, Enrique Iglesias e Ludacris, Tonight. Posto de número 4 para Justin Bieber, Burn to Be Somebody. E na quinta colocação, Lady Gaga, Burn This Way. E amanhã, quinta-feira, o Pop Hits está de volta com mais 3 edições, manhã, tarde e noite. É você que manda por aqui, baby. Participe através do portal www.targetw.com. Aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E agora tem Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. O pedido do ouvinte Target rolando aqui no Pop Hits. E na noite vai um grande abraço pro Jackson Zata, ele que é de Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Abraço pra toda a galera daí, especialmente pro Jackson, que pediu e ouve agora Avril Lavigne, What the Hell. E amanhã o Pop Hits está de volta. Até mais, baby. Tchau, tchau. You say that I'm messing with your head. Sleep.